Olá pessoal, meu nome é Álvaro, eu sou o administrador do blog celularesnaweb.com. Esse é o nosso podcast número 4. Iremos trazer as principais notícias de tecnologia que rolaram na semana do dia 22 a 27 de setembro de 2013. O link do MP3 para você baixar e escutar no seu dispositivo eletrônico está na descrição do post. É só clicar no link para baixar o áudio. A fabricante de celulares BlackBerry anunciou na segunda-feira, dia 23 do 9, que está em negociação com o grupo Fairfax Financial para a venda da empresa canadense. Segundo consta, o valor estimado na negociação é de 4,7 bilhões de dólares. A Fairfax pediu 6 semanas para fazer uma auditoria necessária e decidir quanto à aquisição. O prazo vai até 4 de novembro. A RIM vem passando por uma reestruturação interna há algum tempo. Dia 20 do 9, a companhia anunciou a demissão de 4.500 funcionários, com o objetivo de diminuir os gastos operacionais até 2015. No mesmo dia, a empresa informou que teve um prejuízo de 1 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2013, que vai até 31 de agosto. Esta semana, surgiram rumores de que a operadora TIM poderá ser vendida. Esta notícia surgiu na Itália e causou muitas especulações. De acordo com as informações preliminares, o grupo espanhol Telefônica está em negociação com a Telefônica Itália para ter uma participação nas atividades da empresa. Mas no Brasil, a Telefônica controla a empresa Vivo e a Telecom Itália, a operadora TIM. Pelas regras do setor de telecomunicações em nosso país, um mesmo grupo não pode ter duas empresas que atuam em telefonia celular numa mesma região. Por isso, uma possibilidade é que a Telecom Itália venda a TIM participações no Brasil. Outro dado que reforça esta tese é que a venda da TIM no Brasil pode aliviar a dívida do grupo italiano, que chega a 29 bilhões de euros. Segundo o site Bloomberg, a Telecom Itália terá que reduzir suas dívidas em pelo menos 3 bilhões, aproximadamente 6,6 bilhões de reais, e arrecadar 21,6 bilhões de reais ainda em 2013, para evitar o rebaixamento de créditos junto aos bancos. A operadora britânica Vodafone pode entrar em cena para a compra da TIM Brasil, pois dificilmente a Anatel deixará que a companhia seja adquirida por outra operadora concorrente que opere no Brasil. Bill Gates, em entrevista para uma campanha de arrecadação de fundos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, disse que o atalho de teclas para entrar no PC Ctrl Alt Del foi um erro. De acordo com o dono da Microsoft, a empresa queria que apenas um botão do teclado fosse responsável por fazer os usuários entrarem no Windows e também reiniciasse o programa, mas que a pessoa responsável pelo design do teclado na IBM não quis este único botão. Ele diz, contudo, que o uso de 3 botões foi para evitar que outros programas criassem uma tela de login falsa e roubassem senhas e credenciais do usuário. Nesta semana, o Google comemorou 15 anos de existência. E no dia do seu aniversário, que foi na sexta-feira, dia 27, a empresa colocou no ar o Easter Egg, que mostra a interface do site quando ele foi criado em 1998. Os telefones da linha Galaxy da Samsung, fabricados a partir de julho deste ano, têm um novo bloqueio regional. Com variações continentais nos produtos, usuários que comprarem novos gadgets da série em países europeus, por exemplo, não poderão usá-los no Brasil. Segundo a fabricante coreana. é possível realizar o desbloqueio com as empresas parceiras, mas o processo ainda não foi bem detalhado. O site Android Authority divulgou as imagens das caixas dos dispositivos que estão sendo vendidos na Europa e nos Estados Unidos. Em ambas, há adesivos dizendo que eles só funcionarão em seus respectivos continentes. Em comunicado oficial, a divisão alemã da Samsung confirmou o bloqueio regional e revelou que, além do Galaxy Note 3, o Galaxy S3, o Galaxy Note 2, Galaxy S4 e Galaxy S4 Mini também estão saindo de fábrica com bloqueio regional. O recurso começou a ser implantado somente em aparelhos fabricados após julho de 2013. Portanto, quem adquiriu um smartphone anteriormente não precisará se preocupar. Espero que tenha gostado desse podcast. Caso deseje, nos siga nas redes sociais, no Twitter, @celularesnaweb. Nós temos o nosso Facebook, que é o facebook.com/celularesnaweb. Nós temos a nossa página no Google Plus, caso você tenha perfil nessa rede social. Basta nos seguir. Também temos a nossa newsletter. Você acessa o nosso blog, faz o cadastro para receber as atualizações grátis do nosso blog no seu e-mail. E também nós temos o nosso canal no YouTube, onde nós postamos vídeos relacionados a reviews de celulares, dicas de compras e muito mais. O canal é youtube.com/celularesnaweb. Caso você tenha perfil no YouTube, basta se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos também lá. Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.